É sempre um prazer. Tenho muito gosto de aqui estar e muito obrigado à Universidade Católica e ao público. O tema é complexo. Embora, como os meus colegas, um é lisboeta e o outro chegou há pouco tempo ao Porto, cabe-me tentar olhar para este tema de um ponto de vista dos olhares cruzados, que eu não sei muito bem o que é que quer dizer, mas adivinho que tenha a ver com a dificuldade que o Porto tem tido e o Norte tem tido em convergir. Há muitas coisas que o Luís Reis referiram que têm todo o meu apoio, algumas menos, mas eu deixo isso para mais tarde. Eu julgo que, centrado no Porto e olhando para a competitividade relativa, o Porto, a região, a área metropolitana do Porto, ou a região Norte, e há algumas coisas que estão perdidas e que não vale a pena chorar sobre o leite derramado. E o exercício que eu tentei fazer foi em que variáveis é que vale a pena fazer reset para tentarmos recuperar e olharmos de uma forma diferente para as oportunidades que podemos ter pela frente. E a primeira tem muito a ver com, se bem que foi o terceiro desafio do Luís. Nós precisamos de melhorar a vontade de empreender e a vontade de inovar e premiar o empreendedor e premiar a inovação. O que quer dizer também aceitar o risco, aceitar o falhanço e dar segundas e terceiras oportunidades. E pergunto-me, e o que é que nós podemos fazer de diferente de todos os outros que pensam que têm, seguramente, coisas muito parecidas com esta? Há algumas iniciativas existentes que eu gostava de ampliar o âmbito e, se calhar, a geografia. Refiro-me, antes de mais, ao Porto Futuro. O Porto Futuro, para quem não conhece, é um programa definido pela Câmara Municipal de Porto, com empresas do Grande Porto, para aumentar a relação com as escolas primárias, básicas e secundárias, no sentido de melhorar a sua qualidade de gestão, mas, sobretudo, de fomentar o empreendedorismo. Ora, bom, e aí é um reset mais fácil de fazer. Aos 6 anos é mais fácil fazer o reset do que aos 30 ou aos 25. E, portanto, eu suponho que é uma experiência, fiquei ainda relativamente recente, mas que vale a pena apostar e valia a pena pensar. E aqui a área metropolitana do Porto é uma instituição que eu ainda não percebi muito bem onde é que está, o que é que faz e o que é que pode fazer. Mas lá está uma coisa que é seguramente consensual, que não tem a ver com posições partidárias e que podia muito bem fazer-se um roll-out, pelo menos à área metropolitana do Porto, alargando a interação entre as empresas e as escolas básicas e secundárias, e em particular com esta motivação de promover o empreendedorismo, promover o risco, a assunção de risco e despenalizar o falhanço. Depois eu julgo que é importante, enfim, há algumas coisas feitas tanto no Estado do Porto, no Minho e em Aveiro, e também em Coimbra, mas agora olhando mais para o Porto e para a Católica, eu suponho que vale a pena aumentar os programas de empreendedorismo. Por exemplo, a Universidade do Porto ganhou um prémio da Cotec, mas acho que ainda não conseguiu levar à prática todo o programa de promoção do empreendedorismo. É uma altura onde os adolescentes ou jovens adultos estão mais próximos do risco. Enfim, é nessa altura que aprendem a andar de motorizada e de carros mais depressa e tal. Portanto, é uma altura em que estão menos avessos ao risco e é uma altura muito boa para promover o empreendedorismo e para encontrar, lá está, outra área onde as empresas podem ajudar com concursos, com prémios, com ideias de levar os jovens universitários a fazer isso. E há um aspecto particularmente interessante, e particularmente no caso da Universidade do Porto, que é o programa Erasmus, que tem na Universidade do Porto uma grande dimensão. Eu, se fosse Câmara do Porto, ou Conselho da Junta Metropolitana do Porto, incentivava as universidades locais a receberem ainda mais Erasmus e promovia a formação de empresas com Erasmus e com locais. É uma forma fácil de ir de encontro àquilo que o Luís Reis referia, de nascer pequeno, mas crescer global. Hoje, os mercados globais são de fácil acesso. E, portanto, não é preciso ser grande para se ter a ambição do mercado global. Se houver a relação cultural, melhor ainda. Finalmente, como apoio a isto, mas eu voltarei mais tarde, a criação de empresas tecnológicas. E eu tenho pena de dizer isto, na Cotec estou envolvido já há uns anos nas empresas tecnológicas e no Porto, até agora, zero. De várias universidades, mas do Porto ainda não sei nenhum. Espero que estão quase a sair, mas ainda não sei nenhum. E porquê? E comentávamos isto antes também. Quando, na discussão dos planos de negócio das empresas tecnológicas de alto potencial, enfim, que é aquelas a que a Cotec se concentra mais, se pergunta aos universitários que tiveram as ideias, que têm as patentes, que têm a propriedade intelectual, que têm a energia e a idade para fazer coisas novas, quantos estão disponíveis para sair da universidade e ir para a empresa nascente, há muita resistência negativa. É mais confortável o lugar de assistente ou pós-doc, ou assistente pós-doc, outra coisa qualquer, do que arriscar uma empresa que vai demorar 2, 3, 4 anos a fazer o take-off. Portanto, precisamos de mudar, de facto, as mentalidades. A segunda área, que é para mim das mais complexas, embora perceba que se têm feito muitas coisas, é aumentar a capacidade de atrair e de reter os melhores. Isto tem a ver com o emprego de qualidade, e, portanto, eu tenho aqui um discurso um bocadinho diferente do que costumo ouvir na AEP e tal. Eu diria menos indústria e mais serviços. Não é contra a indústria, não é que a indústria não seja precisa. A indústria é precisa. Mas para subir a média de qualidade do emprego, é preciso mais serviços e menos indústria. E aqui há alguns paradoxos. Nós temos bons exemplos, e a EDP Renováveis é um exemplo, um bom exemplo, tem sede aqui no Porto. Portanto, a EDP constituiu a sede das renováveis aqui no Porto, o que quer dizer um conjunto de empregos, não sei se são muitos, são poucos, mas são seguramente bons empregos, são seguramente empregos qualificados, com um número de licenciados que será uma grande maioria, não sei se doutoramentos. Há um outro exemplo muito interessante que é a Alert, que está instalada aqui em Gaia, mas há muitos maus exemplos. Enfim, os mais da minha idade lembram-se do BPA. Onde é que está o BPA? Onde é que estão os empregos de qualidade do BPA? Do BCP, que tem sede no Porto, do BPI, que tem sede no Porto. E os empregos, a grande maioria dos empregos de qualidade está fora do Porto. E, portanto, porquê? Seguramente que nós não tomamos as decisões por bairrismo. Tomamos as decisões porque a lógica empresarial leva nesse sentido. E isso tem muito a ver com o sermos capazes de captar e manter empregos de qualidade. O que precisamos de animar. E há um outro exemplo que é muito mais pequeno e que eu gostava de dar, porque mostra que nós temos carências importantes e que temos que as ultrapassar. Há uma empresa pequena de retalho, que se chama Parfois, que as senhoras pelo menos conhecem, que está centrada no Porto, que tem, enfim, trabalha em 15 ou 20 países no mundo, e que não consegue reter no Porto designers. Depois de muitas tentativas falhadas, que vêm para cá e ao fim de 6 meses ou 1 ano não estão dispostos a viver no Porto, criou o seu centro de design em Barcelona. só porque não consegue reter aqui as pessoas que precisa. Precisa de recrutar no mercado que não é o mercado local, precisa de recrutar no mercado que é muito mais global e não consegue fixar as pessoas aqui. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com qualidade de vida. Tem a ver com escala e tipo de... tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista de entretenimento e mesmo de educação. Também aqui eu acho que o facto das universidades do Porto serem capazes de atrair mais Erasmus podem aumentar a componente cosmopolita e, portanto, aumentar a atração, a capacidade de reter aqui certo tipo de pessoas, certo tipo de quadros. Como último ponto, a criação das empresas de base tecnológica, e como eu referi, eu acho que é fundamental. Todas as universidades, tanto a Universidade Católica na Biotecnologia, por exemplo, como no Porto, como a Universidade do Porto, têm feito esforços grandes, mas os resultados ainda são parcos. E é preciso manter o acelerador no fundo, é preciso ter a coragem de promover e de acarinhar. Não é subsidiar. É acarinhar, muitas vezes, enfim, e é a experiência que retiro dos casos que mais diretamente estive envolvido na Cotec, é fundamentalmente ajudar as pessoas a pensar, ajudar as pessoas a assumirem riscos, ajudar as pessoas a arrumarem as suas ideias e a perceberem que o caminho, que todos têm dificuldades, que as dificuldades todos temos, grandes e pequenas, todos os dias. É preciso ter autoconfiança que as dificuldades se ultrapassam. E às vezes essa ajuda é suficiente para dar um empurrão. Mas eu não podia não falar de um tema que me é particularmente caro. A última vez que falei com o Sr. Ministro das Finanças foi com o Alberto Castro ao lado, num programa de televisão, e eu vou voltar à carga. Ele não está aqui hoje, mas eu vou voltar à carga. Eu acho que, perdoa-me a expressão, acho que nós somos uns totós. Aquilo que a Espanha fez nos últimos 20 anos de não tributar o goodwill, ou a amortização do goodwill, para ser mais preciso, fez com que as empresas espanholas... Hoje é proibido. A União Europeia proibiu em novembro passado, outra coisa qualquer. Mas, entretanto, 20 anos já cá estão. E o crescimento das empresas espanholas à custa dessa boleia fiscal foi brutal. Eu não sei quem é que detém a Horizon, se é em Espanha ou se é em Portugal. Imagino. Exatamente. É em Espanha, não é Portugal. Mas o problema é que isto é um pesadelo. É um sonho. Porque o Estado não taxou nenhuma amortização do goodwill. Não, porque as pessoas evitam e fogem. Fogem, não, evitam. Vão. Há outros mecanismos. E, pelo contrário, deixou de criar... Tenho o custo da oportunidade de ter ficado aqui com sedes e relações. E agora, na alteração fiscal que se avizinha, corremos um risco diferente. É não só de não atrair, como de expulsar. E eu mando um palpite, quantas empresas portuguesas vão para a Holanda nos próximos 12 meses. E isto é terrível numa economia que é periférica. E, portanto, eu já nessa altura fui um bocadinho irreverente com o Sr. Ministro. Hoje ele não está cá e vou ser outra vez. Eu acho que nós temos que fazer enviesamento fiscal. Se não fizermos enviesamento fiscal, não vamos conseguir atrair e reter capital. Reparem que as multinacionais... que ao contrário, aqui estou em discordância com o Luís, as multinacionais de serviços ou de produtos de consumo, as Nestlés, as Danones, as Procter & Gamble, Unilever, etc., quantas ainda estão em Portugal? A redução é brutal. A sede, muita gente, muito emprego qualificado, onde é que está? Em Madrid ou em Barcelona? Porquê? Porque não há nenhum... Porquê é que é onde ir para cá? É mais periférico, o mercado mais pequeno e mais pobre, o que é que os faz estar aqui? Nós temos que tratar isto de uma forma competitiva, temos que criar enviesamento competitivo. E para isto eu tenho uma sugestão que não é muito bem-vinda e nesta altura é ainda mais controversa, é acabar com o IRC. Mas explico porquê acabar com o IRC. Porque pode parecer uma coisa para os ricos e tal, enfim, eu gostava de explicar porquê. Porque está demonstrado que as empresas investem melhor o dinheiro em média do que o Estado. Portanto, todos os recursos que não são distribuídos a acionistas, e portanto, eu poria a limitação, não é sujeito a IRC os resultados não distribuídos, é melhor emprego para a sociedade em geral do que se for entregue ao Estado, e nós conversávamos há pouco, enfim, que ao redistribuir perde-se muito pelo caminho. Mas tem um outro efeito muito importante. É acabar com a máquina fiscal. Nós hoje temos uma máquina fiscal no IRC que é enorme. Para quê? Para verificar se as contas estão bem feitas, se os incentivos estão bem utilizados e passam meses e anos seguidos inteiros nas empresas. Acabando com isso, a riqueza é melhor aplicada. A riqueza é melhor aplicada, a menos que seja distribuída. E quando é distribuída, é taxada. Isso acho. Parece muito bem. Muito bem. Uma provocação.